Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria primeiro agradecer a todos os alunos que me enviaram votos de felicidade por ocasião do meu aniversário. E eu queria pedir um favor a todos vocês. É o seguinte, agora, como eu recebi o green card, eu tenho que agora me tornar um contribuinte americano, tenho que fazer a declaração de imposto de renda. Só que eu vou ter que fazer a declaração de renda aqui e no Brasil. Então, o imposto que for pago no Brasil, eu também vou ter que pagar aqui e depois vai me ser devolvido. Então, isso aí vai dar meses de atraso e é muito dinheiro demais. Então, eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma objeção que todas essas contribuições que vocês têm feito ao Seminário de Filosofia, se eu posso declará-las como doações. Isso facilita a coisa para mim aqui, porque daí isso não entra no imposto americano. Então, se vocês não têm objeções, vocês, por favor, me avisem aí pelo chat, me avisem, me enviem alguma mensagem de algum modo, né? E se tem objeções, também, me avisem. Eu acho que não vai fazer a menor diferença para vocês, é um grande favor, isso vai facilitar muitas coisas para mim. Eu não tenho condição de pagar duas vezes o imposto e ficar esperando 6 meses ou 1 ano para receber de volta. Então, aqueles que concordaram, muito obrigado desde já. Então, essa semana foi bastante agitada, porque chegou a terceira comunicação do professor Alexandre Dugin para o nosso debate, e na mesma semana aconteceu todo esse negócio relativo à certidão de nascimento do Obama, que fez com que eu permanecesse pelo menos 2 dias pesquisando essa coisa para ver do que se tratava e poder escrever algo a respeito, que aliás já tá pronto e deve ser enviado segunda-feira para o Diário do Comércio. Então, em função disso, eu mal pude abrir ali a Apologia de Sócrates e o Fédon para prosseguir o comentário. Do pouco que eu pude examinar ali, é claro que eu já li esses textos há muito, muito tempo atrás, conservo uma recordação suficientemente boa, mas teria sido preciso reler parte por parte para fazer um comentário mais sério. Mas, do pouco que eu pude examinar, nós temos algumas observações que eu queria apresentar. Por uma feliz coincidência, esses trechos, eles se cruzam com uma parte importante da comunicação do professor Dugin, de modo que eu posso resolver os dois problemas de uma vez só, apresentando a vocês um resumo do que eu vou responder a esse trecho do professor Dugin e fazendo isso na base de um comentário de algumas páginas da Apologia de Sócrates. Vocês reparem que na Apologia, após aqueles dois pontos importantíssimos que eu destaquei na semana passada, o primeiro, que é, vamos dizer, a descoberta do fundo cultural da política, não é isso? Quer dizer, isso não é nenhuma descoberta do século XX, isso já está muito claro na Apologia de Sócrates. Ele chega a declarar, inclusive, que ele está sendo condenado não por causa da acusação presente, e sim por causa da rede de calúnias e difamações. Quer dizer, ele diz que essa pesa mais do que a acusação presente. A acusação presente é somente um pretexto para que a sociedade consuma o mal que já vem preparando contra ele há muito tempo. Em segundo lugar, nós vemos reiteradamente o apelo ao testemunho. E desse apelo ao testemunho, esse apelo ao testemunho nos evoca, então, aquele problema do mito da caverna, onde, ao contrário do que se poderia esperar a partir de uma expectativa estereotipada do platonismo, é o testemunho dos sentidos que aparece como símbolo do acesso à realidade verdadeira, ao passo que o mundo do pensamento e da cultura aparece como símbolo da ilusão. Então, quer dizer, não é o mundo dos sentidos que é uma ilusão, e sim o mundo da cultura. E justamente nós escapamos da caverna na hora que nós nos livramos do falatório e das imagens projetadas por outros seres humanos e observamos as coisas com os nossos próprios olhos. Né? Isso está muito claro no mito da caverna e está ainda mais claro aqui nesse trecho um trecho que vem logo a seguir da Apologia de Sócrates, onde Sócrates vai mostrando que, apesar do que dizem dele, independentemente do que dizem dele, qualquer que seja a opinião daqueles que o rodeiam, ele é o que ele é e está acabado. Quer dizer, ele afirma a sua identidade permanente em face das opiniões mutáveis e levianas, volúveis da comunidade. Ora, vocês veem que se o universo da cultura tivesse uma prioridade em face, primeiro, da consciência individual e, segundo, do mundo dos sentidos, esse argumento simplesmente não seria possível. Quer dizer, como é que o homem, por ser ele próprio testemunha de fatos que ele observou, que ele viu, etc., já pode testemunhar contra toda uma sociedade que está dizendo o contrário? Então, vamos dizer, a prioridade absoluta do conhecimento direto em contraposição, vamos dizer, aos mitos culturais é claramente afirmada aqui. É justamente aí que entra a observação do professor Dugin, porque eu tinha escrito na minha segunda comunicação: a técnica filosófica ensina que as definições de termos expressam apenas essências gerais abstratas, possibilidades lógicas e não realidades. O que é a coisa mais óbvia do mundo, quer dizer, isso aqui está na definição mesmo da lógica. A lógica não trata de nenhum fato, não trata de nenhuma realidade, ela trata apenas de esquemas abstratos e suas relações internas. Assim como a aritmética elementar não trata de nenhum objeto, mas apenas das suas quantidades, tá certo? Sem ter em conta de que tipo de objeto se trata. Então, isso aqui é uma simples... Isso é a definição mesmo da lógica. Não haveria muito o que discutir aí. Né? No entanto, o professor Dugin objeta o seguinte. É muito importante para compreender não só o pensamento do professor Dugin, mas toda uma série de modas culturais que hoje aparecem diante de nós com pretensões de uma autoridade avassaladora. Então, diz ele, a questão sobre o que é a realidade e de como ela corresponde a definições ou ideias varia consideravelmente nas várias escolas filosóficas. O termo realidade em si mesmo é baseado na palavra latina res, coisa, mas a palavra falha no grego, quer dizer, não é falha, é falta no grego, né? No original inglês está escrito falta. Em Aristóteles não encontramos tal palavra. Ele fala apenas sobre pragma, ação, energeia, mas principalmente sobre o on, o ser. Portanto, a realidade como algo independente da mente, ou parcialmente dependente, como em Berkeley, é um conceito ocidental e pós-medieval e não algo universal. Eu considero essa uma das afirmações mais graves do professor Dugin, porque isso aqui contraria tudo o que se sabe sobre a história da filosofia. A ideia de que o ser pudesse depender da mente, de que não fosse uma entidade independente da mente, a qual a mente deveria se curvar, né, é um dos tópicos fundamentais do platonismo. Ou seja, uma grande parte dos diálogos platônicos são polêmicas que ele trava com os sofistas que acreditam, né, seguindo Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, que a mente humana é que determina a realidade ou não. Quer dizer, todo o platonismo é um protesto violento contra isto que o professor Dugin está atribuindo ao próprio platonismo. Ele está dizendo, literalmente, que a ideia da realidade como uma coisa independente da mente humana só apareceu no Ocidente medieval tardiamente. E a prova disso é que a palavra realidade, derivada de res, não existe em grego. Quer dizer, olha, isso aqui é de uma estupidez tão monumental que eu deveria encerrar o debate aqui mesmo, mandar o sujeito para casa e dizer, olha, não discuto com analfabeto. Porque é só você examinar Pelo menos metade dos diálogos platônicos são confrontos com os sofistas. E a tese principal dos sofistas é exatamente essa aqui, de que a realidade depende da mente. E Platão está ali o tempo todo, né, afirmando realidades que existem em si mesmas, que são independentes não só da mente individual, mas até da cultura inteira. Ou seja, uma cultura inteira não pode se pronunciar sobre o que é a realidade ou não, mas o indivíduo pode. E é exatamente o que Aristóteles, o que Sócrates está fazendo neste trecho. Ele está dizendo, olha, eu sou aquilo que eu sou, a minha vida é aquilo que foi, e pouco interessa o que a sociedade inteira diga a respeito. Vocês não têm a possibilidade de mudar o passado. Do mesmo modo, quer dizer, a independência absoluta que as ideias ou formas desfrutam em relação à mente humana é um dos tópicos principais do platonismo. Eu acho que nunca... A primeira vez que alguém tentou dar uma interpretação diferente do platonismo foi Paul Nathorp, o chefe da escola neocantiana de Marburg, com um livro publicado em 1903, A Doutrina Platônica das Ideias, uma introdução ao idealismo, na qual ele tentava interpretar as ideias ou formas como esquemas a priori, de tipo kantiano. Então, vamos dizer, é um livro muito interessante, mas essa tese jamais foi aceita pelos estudiosos do platonismo. Não há ninguém que siga isso hoje em dia. Tá certo? Então, ao contrário, a ideia de que a mente humana é que determina a realidade, essa que é uma ideia moderna. Quer dizer, o idealismo consiste exatamente nisso. Quer dizer, o tipo de idealismo subjetivo que aparece... vamos dizer, com Berkeley, ou depois com Fichte. Né? Quer dizer, isso aqui é a inversão total da história da filosofia. Então, nesse ponto, vamos dizer, existem ideias que elas não podem ser contestadas, porque o que está faltando nelas não é lógica, não é referente à realidade, o que está faltando nelas é educação. Quer dizer, o professor Duguin precisa, por isso, simplesmente completar a sua educação histórica para saber a besteira que ele está falando. Tudo isso aqui é baseado nesta crença inteiramente absurda, mas caracteristicamente moderna ou pós-moderna, de que onde não existe uma palavra específica para designar um conceito, esse conceito não é pensável. Ou seja, porque não existe a palavra res, então não existe também a palavra realitas, e portanto o conceito de realidade não existe. Tá certo? Ora, aqui eu desafiaria o professor Duguin ou qualquer outro a encontrar um termo, uma palavra que designe a ideia que eu acabo de expressar nesse mesmo momento. Se para cada conceito que você emite é preciso uma palavra, né, então, evidentemente, tem que haver uma palavra que defina cada uma das frases que eu estou dizendo e cada uma das frases que ele escreve. Isso é a coisa mais absurda que alguém já disse. Quer dizer, um conceito não precisa absolutamente de corresponder a um termo da língua, senão aconteceria o seguinte, só seria pensável aquilo que já está registrado no vocabulário de uma língua de antemão. O que implicaria o seguinte, as línguas não podem crescer. Né? Quando uma língua incorpora uma nova palavra, porque houve uma nova percepção para a qual não existia essa palavra. Né? Então você ou inventa a palavra, ou adapta de uma língua estrangeira, forma um neologismo, qualquer coisa, e passa a dizer aquilo que antes você percebia sem ter uma palavra correspondente. Né? Além disso, o termo realidade pode até não ser o mais adequado para dizer isso. Se você não tem a palavra realidade, você vai ter que apelar a alguma outra. Você vai dizer o mundo, o ser, o universo, a totalidade, o que quer que você queira. Né? Mas quando ele diz assim, a realidade, ele diz, diferentes culturas não sabem o que a realidade significa. É um conceito, nada mais. Agora, se a realidade fosse um conceito, nós não poderíamos estar dentro da realidade elaborando conceitos. E realidade pode se definir, realidade ou mundo, o universo, pode se definir, na verdade, como aquele campo dentro do qual nós estamos e que não é redutível a nenhum conceito. Ou seja, todos os nossos conceitos expressam aspectos da realidade, mas não a realidade. Então, dizer que a realidade é um conceito é exatamente a inversão. Dentro da realidade existem homens, esses homens elaboram conceitos, mas nenhum desses conceitos pode jamais abarcar a realidade. Não é isso? Então, a realidade é aquilo que se impõe a nós como uma coisa que abrange aquilo que é o pensado, o pensável, e aquilo que vai além do pensável. Quer dizer que admitir que estamos dentro de um campo, de um âmbito, que contém muito mais do que aquilo que nós sabemos e contém muito mais do que aquilo que é pensável, isso é a condição, vamos dizer, do pensamento normal humano desde que o mundo é mundo. E isso que caracteriza justamente aquilo que Henri Bergson chamava a alma aberta. A alma aberta é aquela que está aberta para a realidade. Tá certo? Ou seja, que sabe que para além de tudo aquilo que ela conhece, existe mais coisa. Tá certo? E que, portanto, a realidade como tal não pode ser jamais um conceito. Quando nós dizemos, por exemplo, a palavra universo, ou até a palavra realidade, onde algum conteúdo positivo, essa palavra nos evoca. Quer dizer, nós sabemos algo da realidade. Tá certo? Porém, nós não podemos sequer entender esse conceito se nós não sabemos que ele é um conceito aberto. Ou seja, que no objeto ao qual este conceito, esse termo se refere, que o objeto contém muito mais coisas do que estão contidas no conceito. Se você não percebe isso, então você vai confundir o objeto com o próprio conceito. Ora, a característica principal deste objeto chamado realidade, ou mundo, ou universo, tá certo? É ser ilimitado e, portanto, não poder caber dentro de nenhum conceito. Isso não quer dizer que a coisa seja impensável. Ela é pensável justamente como algo que transcende o pensável. Então, este transcender o pensável, quer dizer, é a marca do universo, ou da realidade, ou da totalidade. E por isso mesmo, claro, nós podemos ter um conceito da realidade, mas a exigência número um desse conceito é que ele não seja um conceito fechado e esteja em aberto. Ou seja, ele não é, ou esse conceito não vai conseguir delimitar o seu objeto por um conjunto de traços positivos. Mas ele vai designá-lo justamente pelo seu caráter ilimitado e até extrapensável. Isso é a marca de todo pensamento humano normal. Isso não depende de culturas, porque nós encontramos por essa mesma atitude de compreender a limitação dos conceitos, nós encontramos isso em Confúcio, Lao Tse, Shankaracharya, em tudo quanto é lugar, encontramos na própria Rússia, no Solovyov, no Berdyaev. Isso é realmente universal, até no sentido quantitativo, ou seja, não há nenhuma cultura onde isso seja desconhecido. Não há nenhuma cultura onde se acreditou que a realidade, ou o mundo, o universo, está inteiramente contido naquilo que nós pensamos. Nunca ninguém foi idiota o suficiente para admitir uma coisa dessa. Mas é claro que depois da confusão moderna criada pelo advento do relativismo antropológico e de todos os seus filhotes, é normal que uma coisa tão, tão óbvia quanto aquela que eu estou dizendo apareça confusa, nublada ou difícil de apreender. É o que acontece exatamente aqui. Diferentes culturas não sabem o que a realidade significa. É um conceito, nada mais. Um conceito entre tantos outros. Portanto, sua imposição como algo universal e ostensivo é um tipo de racismo intelectual. E, ora, o que o professor Dugin está dizendo é o seguinte, que nenhum ser humano pode perceber nada além daquilo que a sua cultura percebe. Ora, a própria possibilidade de uma comparação entre culturas pressupõe a ausência de um critério que a transcenda. Senão, se só é possível julgar uma cultura ou enxergar uma cultura através dos parâmetros dela mesma ou de uma outra cultura em particular, então só é possível um confronto ou competição de culturas, mas não a sua comparação. Na comparação, você coloca várias culturas, pega os seus traços comuns e suas diferenças e mapeia tudo. Isso não é possível fazer desde o ponto de vista de nenhuma cultura em particular, tomada na sua especificidade. Claro que você pode fazer desde uma cultura em particular, mas tomando pelos seus aspectos universais. Mais ainda, se a cultura é o extremo limite da compreensão humana, e se não há universalidade, isso significa que nenhuma cultura contém conhecimentos ou valores universais, e, portanto, nenhuma delas vale absolutamente nada. Ou seja, o professor Duguin está confundido aqui o que é a cultura com o que são os objetos que essa cultura conhece. Então, por exemplo, quer dizer, você pega a cultura esquimó, ela tem uma série de conhecimentos e ideias e crenças a respeito de ursos, por exemplo. Né? Agora, para eu saber o que é um urso, eu não dependo da cultura esquimó. Eu vejo o urso com os meus próprios olhos. E um terceiro sujeito que vem de uma outra cultura também vê o urso com os seus próprios olhos. Então, claro que nós podemos diferir nas nossas crenças ou ideias sobre o urso, mas se não há um objeto chamado urso, nós estamos falando do quê? É? E esse objeto urso é um produto cultural? É um produto da cultura esquimó, um produto da minha cultura? Pergunte isso ao urso. É evidente que existe um objeto que ele transcende todas as concepções que todas as culturas têm sobre ele e posa lá soberano de todas elas. Olha, eu estou aqui e você. Ele diz exatamente como Sócrates, né? Eu estou aqui, eu sou o que eu sou, e pense vocês de mim o que quiserem, eu continuo sendo um urso. Se não houvesse esse objeto chamado urso, nós não teríamos sobre o que divergir, meu Deus do céu. Então, na hora que eu olho um urso, eu estou vendo o urso, o outro veria o passarinho. Né? Então, é claro que as divergências das concepções que as culturas têm sobre diferentes objetos pressupõem a unidade desse objeto e pressupõem que a realidade deles transcende a esfera da cultura. Senão, não poderíamos ter opiniões diferentes sobre um mesmo objeto, porque não seria o mesmo objeto. Então, isso tornaria absolutamente impossível qualquer veleidade de comparação entre culturas. Então, isso quer dizer que, se não existe, por um lado, nenhum objeto independente da mente, portanto, independente das concepções culturais, e, por outro lado, também não existe nenhum critério universal de comparação, tá certo? Então é o seguinte, só existe cada cultura isoladamente e a sua comparação com as vizinhas é absolutamente impossível. Porque ou ela fala desde o seu ponto de vista, né? Ou então é preciso adotar o outro ponto de vista da outra cultura, que é incompatível com ela, irredutível a ela e incomparável com ela. Então, quer dizer, essa frase é de uma burrice e de uma infantilidade, assim, absolutamente imperdoável. Essa coisa do jeito que, sabe, leu um livrinho de antropologia, uma porcaria dessas Margaret Mead ou Ruth Benedict, e se ajoelhou dentro daquilo como se fosse a Bíblia. Quer dizer, tudo é relativo porque as culturas são diferentes. Ora, quem botou essa ideia em circulação foi sobretudo Margaret Mead, que era uma charlatã, todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, leia a história dela, porque toda a pesquisa dela é sobre Coming of Age em Samoa, é tudo aquilo é inventado. E, vamos dizer, a relatividade cultural é um fetiche. Porque toda relatividade cultural se dá em cima, primeiro, de objetos que existem no mundo exterior que estão acessíveis a qualquer indivíduo e qualquer cultura. Né? Quer dizer, se na sua cultura não existe, por exemplo, o urso, isso não quer dizer que se você for a um lugar que tem urso, o urso vai deixar de comer você só por causa disso. Não existe a palavra urso no seu idioma, então eu não vou morder você, não vou atacar, não vou fazer nada. É pueril, absolutamente pueril. Então, o que o objeto faz é colocar-se diante das várias testemunhas e das várias culturas e dos vários observadores e dizer a eles: eu sou alguma coisa independentemente do que vocês pensam. Porque se eu não fosse, se não existisse em mim nada além daquilo que vocês pensam e sabem, vocês nada mais poderiam descobrir a meu respeito, a não ser aquilo que já soubessem antecipadamente. Ou seja, não seria possível. Na verdade, isso tornaria impossível qualquer conhecimento. Quer dizer, você está limitado pelo vocabulário que você já tem e pela cultura que você já tem. E nada fora disso pode ser descoberto. Não é isso? Então, eu só posso ter o conhecimento que eu já tenho e que já está depositado na minha cultura. Agora, tem a pergunta: quem foi que colocou esses conhecimentos lá? Ninguém pode ter colocado nada, porque cada um já estava limitado pela sua cultura e não podia acrescentar nada para além disso. Então, diz, antes de falar em realidade, precisamos estudar cuidadosamente uma determinada cultura, civilização, etnos e linguagem. A regra de Sapir-Whorf, a tradição da antropologia cultural de Franz Boas, e ele não sabe nem escrever Boas, escreve Boas com Z, e a antropologia cultural de Claude Lévi-Strauss, nos ensina a ser muito cuidadosos com palavras que têm um significado completo e evidente somente num contexto concreto. Eu digo sim, nós devemos comparar todos os contextos concretos e todas as diferenças entre civilizações e ter uma ideia das suas divergências e até dos seus pontos dificilmente comunicáveis. Mas se um determinado ponto é incomunicável entre duas culturas, ele não pode ser incomunicável para mim, que estou observando as duas e falando a respeito da sua incomunicabilidade. Eu não posso saber se algo é incomunicável entre duas culturas ou pessoas, tá certo? Se não é comunicável a mim. Por exemplo, se estão duas pessoas discutindo e cada uma está falando uma coisa, está fechada no seu ponto de vista e só enxerga aquele ponto, e o outro só enxerga o seu ponto de vista, e você vem e percebe que acontece isso, você percebe por quê? Porque você não está limitado nem ao ponto de vista de um, nem ao ponto de vista do outro, senão você não poderia perceber que há um problema. Do mesmo modo, entre culturas. Quer dizer que se o observador científico não consegue apreender nada que está indo para além do horizonte das duas culturas que ele está comparando, então ele não pode compará-las. Né? Então, esta absolutização do relativismo cultural que é proposta aqui é uma coisa que se auto-eletrocuta. Né? Mais ainda, você proclamar que a pretensão de universalidade é racismo supõe que o único ponto de vista legítimo seja o das culturas em particular. Não é isso? Ou seja, nenhuma área cultural pode ser jamais transcendida. Né? Ela é um todo fechado, ao lado da qual só tem uma outra cultura que é incomunicável com ela e que nenhum observador pode observar as duas juntas. Então, resultado, o ponto de vista etnocêntrico se torna automaticamente o único legítimo. Como o sujeito dissesse, olha, eu tenho aqui a minha cultura é o horizonte máximo das minhas concepções, eu não posso compreender nada além dela, tá certo? E, portanto, a sua cultura que se dane. Ora, muito tempo atrás, eu ouvi uma conferência de uma professora francesa chamada Nicole Lohot, que, aliás, eu comento no livro Jardins das Aflições, e ela lembrou ali uma coisa que eu, francamente, nunca tinha percebido, mas que é o óbvio dos óbvios. Quer dizer, que o teatro grego, com muita frequência, tomava como herói um estrangeiro. Justamente para lembrar à plateia, tá certo, que havia leis divinas superiores às leis da coletividade, às leis da cidade. E esse é um dos temas mais frequentes do teatro grego, com efeito. Como no caso da Antígona, que o líder não quer enterrar os irmãos dela porque foram mortos numa batalha a serviço de outra cidade. Então, ela lembra ao cidadão que existem as leis não escritas, as leis transcendentes, as leis supremas, que se superpõem às leis de cada comunidade em particular. Ou seja, perceber essa dimensão de universalidade para além dos limites da sua própria cultura é uma condição para a existência da própria cultura. É? Senão ela não poderia jamais saber os seus limites. É? E o que seria, então, dos viajantes, os indivíduos que se deslocam de uma cultura para a outra cultura? Eles teriam a obrigação de não compreender nada da cultura que eles estão visitando, porque estariam eternamente fechados na sua cultura. Ou seja, o comparativismo, tá certo, entre culturas, ele afirma resolutamente a necessidade de um ponto de vista universal que transcenda todas as culturas que estão abrangidas no estudo e até as outras culturas. E a possibilidade de transcender a sua própria cultura é uma exigência sine qua non do ser humano. Por quê? Cultura, vamos dizer, é o conjunto das influências que você recebe do meio. Mas, da onde você colhe essas influências? Né? Você começa por receber as influências da sua casa, da sua mãe, do seu pai, etc, etc. E essa é a sua cultura no momento. Né? Bom, depois você vai para a escola e recebe outras informações que transcendem, às vezes diluem a primeira e assim por diante. Então, quando você é um membro adulto da sua cultura, você pode se abrir para a influência de qualquer cultura que você deseje, inclusive culturas distintas, que se desenvolveram do outro lado do mundo. Por exemplo, se você observa ali a vida de Santo Tomás de Aquino, né? Claro que ele recebeu a influência do meio, ele recebeu a educação, ele incorporou os valores, sentimentos, etc., que são comuns, símbolos que são comuns no seu meio. Alguma dessas coisas teve mais influência sobre ele do que as obras de Aristóteles, produzidas numa cultura que já estrangeira e extinta? Você pode dizer, a mente de Santo Tomás de Aquino foi feita por duas coisas, a Igreja e Aristóteles. É? Ora, nem a Igreja se originou na sua cultura local italiana e nem as obras de Aristóteles se originaram ali. Ou seja, eram duas influências estrangeiras. Se eu quiser, por exemplo, agora, vejam, por exemplo, a vida do meu amigo Ahmed El Tassa. É um brasileiro nascido no Paraná, de família árabe. E ele está há 20 anos na China. Tornou-se autor de um dicionário chinês, de uma tese sobre história da ciência chinesa, que é considerada uma verdadeira obra-prima. Tá certo? O homem fala chinês e traz. O que sobrou da cultura paranaense na cabeça dele? Hã? Absolutamente nada. Quer dizer, o homem se achinesou completamente, assimilou tudo aquilo, e certamente ele até compreende a cultura chinesa melhor do que a cultura paranaense. Isto seria possível se ele, enquanto indivíduo humano, portador de uma inteligência, não fosse capaz de transcender as duas culturas? Sim, porque ele também faz a crítica da cultura chinesa, né? Desde o ponto de vista daquele que ele sabe sobre o Islã, o cristianismo, a filosofia antiga, etc, etc, etc. Hã? Então, é curioso que qual é o argumento máximo que nós podemos ter contra o racismo? É o argumento de que a dignidade do ser humano transcende as suas limitações étnicas, raciais, étnicas, etc, etc. Quer dizer, que se não existem valores universais no ser humano, qual seria o problema com o racismo? Hã? Quer dizer, cada membro de uma raça ou cultura ou etnia estaria obrigado a ter preconceito contra o vizinho. Não é isso? E aquela regra do teatro grego de colocar um estrangeiro como herói da história simplesmente não poderia existir. Quer dizer, os heróis teriam que ser sempre nós, e estrangeiros teriam que ser sempre o bandido, o incompreensível, o enigma, o mistério, a ameaça, etc, etc. Ou seja, a definição que o professor Duguin dá de racismo é exatamente o contrário. Quer dizer que ele acha que não existe nenhuma ideia, nenhum conhecimento de validade universal que transcenda as culturas. Então, digamos, a que cultura pertence exatamente isso que ele está dizendo? Vejam o que ele fez aqui. Ele misturou dados de filosofia medieval, desenvolvidos na França e na Itália, predominantemente, com uma antropologia desenvolvida eminentemente nos Estados Unidos, Edward Sapir e Benjamin Whorf, e com o estruturalismo moderno francês. E ele não está em nenhum desses lugares, ele está na Rússia. Como é que ele fez isso? Se as culturas não podem ser transcendidas. Como é que ele absorveu tantos elementos estranhos? E continua dizendo, estou profundamente arraigado na cultura russa. Eu digo, peraí, onde está na cultura russa essa antropologia relativista dos americanos? Onde está na cultura russa a filosofia escolástica medieval, franco-italiana? Tá certo? E onde está na cultura russa a antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss? Isso não faz parte da cultura russa de maneira alguma. E, no entanto, é esta a arma que ele está brandindo contra o meu argumento, que ele chama até de estúpido. Note bem que, quando ele diz que o argumento meio estúpido, ele não faz a menor força para demonstrar por que é estúpido. Quer dizer, o adjetivo estúpido vale por si. Chamado de estúpido, tornou-se estúpido na mesma hora. Né? E, mais ainda, ele faz isso com aquela atitude de que, ora, todo mundo sabe que isso é estúpido. É universalmente reconhecido que isso é estúpido. Só que onde está a afirmação universal da estupidez disso? Hã? Se, vamos dizer, a ideia, vamos dizer, de conceitos universais, ou de conhecimentos universalmente válidos, é ela mesma universalmente conhecida e reconhecida, hã? Então é evidente que a proclamação da inexistência de conhecimentos universalmente válidos não pode ser também universalmente reconhecida. Hã? Então ele está afirmando como universalmente reconhecido uma coisa que nunca ninguém reconheceu, que só meia dúzia disse. Então, isso aí é exatamente o que caracteriza. Qual é a definição da erística? A erística é a falsa retórica dos demagogos, charlatães, etc., etc. Qual é a definição da erística? A erística é a argumentação que parte de afirmações que são dadas como universalmente reconhecidas quando não o são. É exatamente o que ele está fazendo aqui. Ele diz, tal coisa é uma estupidez, todo mundo sabe que é uma estupidez. Todo mundo quem? Né? De quem você está falando? Então, você vê aqui mesmo os antropólogos relativistas, nos seus melhores momentos, pelo menos, eles sabem que o relativismo é uma atitude metodológica e não uma afirmação sobre a realidade, sobre a sociedade, o objetivo que eles estão estudando. Porque, por exemplo, se você diz, nós temos que estudar as várias culturas sem projetar sobre elas julgamentos de valor. Bom, é muito certo como atitude metodológica. Outra coisa é você dizer, entre as várias culturas não há diferenças de valor. A primeira é uma afirmação metodológica que não se refere ao conteúdo do estudo, e sim apenas à atitude com que o estudioso vai enfocá-lo. A segunda é uma afirmação substantiva sobre a realidade dos objetos que estão sendo estudados. Então, com certa frequência, o relativismo metodológico se transforma num relativismo substancial. Assim, se transforma subrepticiamente. Porque o sujeito começa a dizer, olha, eu não vou enfocar diferença de valor. E após não ter enfocado diferença de valor, portanto não ter estudado nada a respeito, ele afirma que essa diferença de valor não existe. Só que o relativismo, ou ele vale como proposta metodológica, ou ele vale como afirmação substantiva, ontologicamente válida. As duas coisas ao mesmo tempo ele não pode jamais fazer. Por quê? Se você se abstém de enfocar um certo aspecto, se a sua proposta metodológica é abster-se de estudar determinado aspecto das coisas, então, evidentemente, a sua ciência nada pode dizer a respeito desse aspecto das coisas. Se eu não estudo diferença de valor, eu não posso dizer que elas não existem. É? Porque para dizer que não existem, é preciso que eu as tenha precisamente investigado. Então, isso quer dizer que uma boa parte da antropologia, da chamada ciência antropológica, antropologia é uma horrorosa pseudociência, ou pelo menos foi durante muito tempo, começa com a exclusão de um objeto e termina se autodenominando capacitada a sentenciar sobre esse objeto precisamente porque não o estudou. É claro que isso é de uma burrice tão grande. Né? Então, eu vou dizer para você, qualquer pessoa que cite como autoridade Benjamin Wolff ou Edward Sapir é um cretino. Porque nenhum desses dois tem autoridade nenhuma e toda a antropologia que se produziu naquela etapa, digamos, entre os anos 20 e os 50, toda ela não tem valor nenhum porque está tudo infectado desse problema, desse pequeno problema, que é de opinar sobre aquilo que foi inicialmente excluído do campo de estudos. Então, os erros que esse pessoal cometeu, mas são tão monstruosos, que, para não reparar neles, é preciso estar realmente enfeitiçado, quer dizer, achar que esses caras são uma grande autoridade. Por exemplo, Worf é o sujeito que inventou a história de que você não pode pensar nada que não exista na sua língua. As línguas e o vocabulário das línguas predetermina a sua concepção do mundo. Isto é de uma estupidez tão grande, porque isso tornaria impossível aprender qualquer língua, meu Deus do céu. Hã? Então, note bem, se você está aprendendo uma língua estrangeira e você só pode aprendê-la através da sua própria língua, hã? Então, quer dizer, você só pode aprender a dizer nela o que você já dizia na sua língua. Hã? E tudo aquilo que ela tem de específico lhe escaparia completamente. Ou seja, se não existe entre o significado de uma palavra na minha língua e na língua estrangeira um mediador, que é o objeto físico, o objeto externo a que se refere, o aprendizado da língua seria absolutamente impossível. Quer dizer, eu só teria que, só poderia aprender. Quer dizer, o que é o significado de uma palavra? Bom, no dicionário, o significado de uma palavra é outra palavra. Mas suponha que você vá no supermercado e peça uma salsicha. E o sujeito te dá uma palavra que significa salsicha. Você está satisfeito? Ou seja, se além de conhecer o significado da palavra na sua própria língua, o sujeito não sabe a qual objeto ela se refere, ele simplesmente não tem como transcender a sua língua e aprender uma outra jamais. Então, tecnicamente falando, nós já até estudamos isso aqui. Ferdinand de Saussure quer dizer que o significado de uma palavra é a diferença entre ela e todas as outras. Eu digo, sim, se você decide, presta atenção, se você decide circunscrever o seu objeto de estudos ao sistema de uma determinada língua e mais nada, então, evidentemente, a língua se compõe somente de palavras e regras de sua combinação e não há mais nada. Dentro de uma língua não existe salsichas, não existe feijão, não existe arroz, não existe casa, não existe gente, não existe nada, só existe palavras. Então, se você decide encarar a língua somente como sistema fechado de palavras, então é claro que o significado de uma palavra é somente outra palavra ou outras palavras, sem nenhuma referência a coisas. Porém, isso aí tem que fazer abstração, em primeiro lugar, do fato de que uma palavra é também uma coisa. Ela é um signo, né? Um rabisco, ou é um som. Um som é uma palavra do dicionário? Não, não é. Quer dizer, as características sonoras, as propriedades sonoras da língua não estão num dicionário. Não são dicionarizáveis, a não ser que você faça um dicionário gravado. Um dicionário oral. Tá certo? Mas a oralidade da língua não faz parte do sistema da língua. O sistema da língua se compõe somente de regras abstratas e de significações convencionais e mais nada. Só que uma língua assim não existe. Não existe nenhuma língua que se resuma ao seu próprio sistema de regras e à sua coleção de palavras. A língua se compõe também de uma série de referências a coisas que não são palavras. Então, por exemplo, se você está andando na rua e vem um sujeito e dá um soco, como você tem a palavra soco, em inglês, punch, e assim por diante. Deve ter um soco em russo, etc, etc, etc. Se tudo o que a língua pode fazer é referir-se a outras palavras, no instante que você desse queixa disso ao delegado, não haveria nenhuma referência a um ato real cometido no espaço e no tempo por uma pessoa fisicamente existente. Você não haveria do que se queixar. Você chegar lá todo estropiado e falar aqui, seu delegado, ele deu soco. Ele pega a definição de palavra soco. Essa definição se compõe de palavras, as quais, por sua vez, têm como significado outras palavras, e essas outras palavras, e outras palavras, e outras palavras, e outras palavras. E você jamais chegaria, no objeto do boletim de ocorrência. Então, note bem, quando começa a linguística, ela faz abstração inicialmente de toda referência ao mundo exterior e considera a língua apenas como sistema. E a linguística, então, comete o mesmo pecado original dos antropólogos. Ela exclui algo do seu campo e termina concluindo que esse algo não existe. Eu digo, mas como você pode dizer que não existe se você não o estudou? Se a primeira regra da sua ciência foi não estudar isto? Então, por exemplo, a ciência física pode provar, né, você pega a física mais requintada, a ciência física pode provar a existência de um único professor de física? Não, não tem critérios. Qual é o correspondente físico da definição profissional de um sujeito? A que corresponde na ciência física um diploma de física? Ou uma profissão de físico? Não corresponde a nada. Isso não é um conceito físico. Isso é um conceito legal, sociológico, etc. etc. Não é apreensível pela física. Então, isso significa que a física pode dizer tudo a respeito do objeto que está dentro da sua delimitação. E quanto àquilo que está fora, ela dá por pressuposto. Né? Ou se abstém de dizer algo a respeito. Né? Então, por exemplo, eu não acredito que algum físico, partindo dos dados da sua ciência, tenha algum dia sido capaz de prever crises econômicas, por exemplo. Tá certo? Né? Ou de diagnosticar o estado de saúde de uma pessoa. Porque está fora da, eu vou dizer, do seu ambiente metodológico. Eu já disse aqui para vocês o que é uma ciência. Uma ciência é uma delimitação abstrata de um campo fenomênico que possa ser estudada de acordo com alguns métodos mais ou menos pré-escolhidos. A ciência é isso e nada mais. E, portanto, a ciência é uma estabilização de um determinado campo cognitivo recortado segundo a pergunta inicial que definiu esta ciência, pergunta da qual decorrem os seus métodos. Quer dizer, o que queremos saber? Né? A hora que o sujeito cria, por exemplo, sei lá, a ciência da geografia, tá certo? Ou a da sociologia, quando Durkheim funda a sociologia e define lá os fatos sociais. Tá certo? Então, tudo o que ele pode fazer daí para diante é desenvolver investigações baseadas nessa pergunta inicial e nessa delimitação do campo. Então, se a linguística toma a língua como um sistema apenas, e não como, vamos dizer, uma realidade na interação viva de pessoas, que além da língua tem uma infinidade de outros instrumentos de comunicação. Elas têm gestos, olhares, expressões, né, têm atos. Né? Então, por exemplo, se você entra na casa do sujeito e não diz uma palavra, mas enche a cara do cidadão de porrada, né, será isso incompreensível? Porque está fora do âmbito da linguística? Como podemos estudar linguisticamente isso? Não, simplesmente não podemos. Quer dizer que não aconteceu? Então, por aí você vê, mais ainda, depois de tudo que hoje se sabe a respeito de comunicação não verbal, que é uma montanha, vamos dizer que o estudo da comunicação não verbal ele progrediu mais e mais rapidamente até do que toda a antropologia e nos deu conhecimento muito mais sólidos do que a antropologia jamais nos deu. Né? Milton Erickson, o fundador da programação neurolinguística, ele nos ensinou mais coisas do que todos esses antropólogos juntos. Então, quer dizer, confiar na incomunicabilidade das culturas ou na inexistência de conceitos para os quais você não tem palavras, depois do que se sabe a respeito de comunicação não verbal, é uma coisa tão pueril que é para mandar esse sujeito ir para casa. Dizer, ah, quer dizer, o que você estudou de mais recente aí foi Claude Lévi-Strauss, Franz Boas, né? Edward Sapir, Benjamin Wolf, o que é isso? Quer dizer, isso aqui, o que o sujeito está fazendo é dropping names. Né? Quer dizer, porque ele está supondo que essas afirmações de Wolf e Claude Lévi-Strauss estão arquidemonstradas e são universalmente aceitas e nada mais se sabe depois disso. Quando a verdade é que tudo isso já foi, isso sim foi impugnado já mil vezes, ou pelo menos foi relativizado. Tá certo? Então, as autoridades que ele está mencionando aqui não têm autoridade nenhuma. Veja que, na verdade, você vê aqui, ao longo de toda a minha obra, de toda a minha atividade pedagógica, vocês aqui já assistiram mais de 100 aulas, Me respondo, quantas vezes eu citei um autor no sentido de autoridade, para legitimar algo que eu estava dizendo? É? Isto aqui é verdade porque fulano disse. É? Quantas vezes eu fiquei aqui dropping names na sua frente? É? Apelando à autoridade de fulano, fulano, fulano, sem explicar o que eles dizem, analisar criticamente e demonstrar se é verdadeiro ou é falso. Eu nunca fiz isso. O homem faz isso, não é uma mensagem de 5 páginas, ele faz isso 20 vezes. Quer dizer, você ver o peso que o argumento de autoridade tem hoje, é uma coisa impressionante. Eu nunca esperei que isso viesse a acontecer, porque eu fui educado nos anos 60. Naquela época todo mundo era rebelde com alguma coisa, tá certo? Então, simplesmente para nós não havia autoridade, nós até abusamos disso. E eu achei que nunca mais o argumento de autoridade ia aparecer. Essa ingenuidade minha, eu pensei, não, daqui para frente, né, com os progressos da ciência, do conhecimento, ninguém mais vai apelar ao argumento de autoridade, todo mundo vai, né, raciocinar, tentar demonstrar tudo. Eu acreditei nisso. Hoje eu vejo que o argumento de autoridade voltou com uma força monstruosa, como nunca teve durante toda a história da igreja. Porque você vê, o argumento de autoridade na igreja, ele vale para determinados pontos. Por exemplo, aqueles pontos que são considerados dogmas, que são afirmações, que estão ali para ser cridas, embora não possam ser provadas. Como, por exemplo, sei lá, que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo e que veio ao mundo para nos salvar. Esse é o objeto de fé. É? Agora, a existência ou não a existência de Deus? Isso é para ser discutido, isso não é para ser crido. É? Os próprios milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo são para ser discutidos e provados historicamente? Qualquer milagre que aconteça, digo, olha aqui, o Padre Pio chegou lá, a menina sem pupila e fez me enxergar. É para acreditar? Isso é uma afirmação de fé? Claro que não. Você vê se a menina está enxergando mesmo, é? Ou seja, todos os milagres praticados por todos os santos, nenhum deles é objeto de fé. É? E da doutrina católica em particular, só é objeto de fé um pequeniníssimo número de afirmações. Como, por exemplo, a existência da salvação. Isso aí não tem como ser provado, porque é uma coisa que não aconteceu ainda. Né? Então, é um objeto de fé e de esperança. Né? Mesmo assim, há indícios racionais que fundamentam essa esperança. Assim como há outros indícios que a desmentem. Mas isso pode ser objeto de discussão. Né? Só que a discussão, no caso, ela será inconclusiva. Então, o que que faz a igreja? Ela proclama um dogma. E o dogma termina, encerra a discussão sobre aquele ponto. Você pode discutir isso aqui, só que se você discute, você está fora da igreja. Se você encostou com essa dúvida, você está fora da igreja. Agora, a quase totalidade da doutrina não é constituída de artigos de fé, mas de afirmações que podem e devem ser testadas. Mas hoje em dia, praticamente tudo é argumento de autoridade. Hã? Quer dizer, por que Benjamin Whorf disse que não podemos saber nada fora da nossa língua? Eu disse, peraí, mas em que língua o Worf disse isso? Não foi na minha, então eu não posso entender. Quer dizer, veja, o Worf é o sujeito que leva a paralaxe cognitiva ao extremo. Porque eu digo, se o seu livro foi publicado, é prova de que a sua teoria é falsa. Né? Assim como esse pessoal que vem aí com as lógicas paraconsistentes, em que um objeto é e não é ele mesmo ao mesmo tempo. Eu digo, muito bem, ótimo. Mas a sua lógica paraconsistente é ou não é uma lógica paraconsistente? Se o sujeito é, então você está se baseando no princípio de identidade e não na contradição. Então, quer dizer, a existência da sua lógica prova que lógica paraconsistente é apenas um desenvolvimento que você fez dentro da lógica de identidade. Eu posso raciocinar a partir de uma contradição? Claro que posso. Faço isso com baseado no princípio de identidade. Por exemplo, eu digo que o objeto tal, ele é A e não A ao mesmo tempo. E daí continuo raciocinando. Só que eu digo, mas o não A é realmente não A? Hã? Ou ele é o não não A? Hã? E o não B é realmente não B. Ou seja, a lógica paraconsistente ela tem que continuar usando a lógica de identidade, porque ela é fundada na lógica de identidade. Tá certo? Então, do mesmo modo, o relativismo cultural é baseado no pressuposto de que existem verdades universais que transcendem todas as culturas. E de que, mais ainda, existe um negócio chamado realidade, da onde nós obtemos os dados da experiência, que transcendem todas as culturas. Ou seja, a realidade chamada urso não se resume àquilo que tal ou qual a cultura esquimó ou a cultura russa ou qualquer outra cultura pensou sobre o urso. Os caras podem ter escrito enciclopédias inteiras sobre ursos. O urso não está dentro de nenhuma dessas enciclopédias. Ele não faz parte da enciclopédia, ele é apenas mencionado lá. Ou será que a sua enciclopédia vem com um urso junto? Hã? Daqui a sua enciclopédia, como lá dentro tem a palavra urso, toma lá um urso. Eu digo, ah, mas também tem a palavra salsicha. Vem com salsicha? Sim. É. Tem a palavra bife. Vem com bife? Vem com bife. É. Tem a palavra edifício. Vem com edifício? Vem. Então, isso é uma confusão elementar de dois níveis. Primeiro, entre o pensamento e o objeto pensado. Segundo, entre o objeto pensado e o objeto apreendido na experiência. Então, por exemplo, quem quer que... eu leio muito livro de Cassada. E uma coisa que a gente observa a todo momento, mas a todo momento, é que chega lá o caçador, sujeito experiente, está lá há 40 anos fazendo aquilo, blá, blá, blá, e de repente o bicho faz um negócio que ele não sabia que o bicho sabia. Isso acontece a toda hora. Ou seja, para além de toda a concepção cultural, entre aspas, que o sujeito tinha do bicho, havia algo que estava no bicho, mas que não estava na cabeça do homem. Então, saber que os objetos transcendem o que nós pensamos sobre eles é a regra número um da sanidade mental. E saber que qualquer objeto da realidade, o mais simples, né, transcende aquilo que todas as culturas disseram dele, também é condição. Pode ser um objeto mais simples. Você pega, sei lá, tatu bola. Muita coisa você sabe sobre tatu bola. Só que é o seguinte, tudo que você sabe sobre tatu bola não é um tatu bola. Não produz um tatu bola. Eu pego a palavra gato. Pego tudo que se sabe universalmente sobre gato. Eu digo, muito bem, agora faça um. Não dá. Vamos supor que até você... você vai construir um gato por meios genéticos. Eu digo, de onde você colheu os materiais para fazer o gato genético? Não foi no material genético? Colhido naturalmente ou foi você que inventou? Mais ainda, de algum lugar você colheu ou saiu do seu pensamento? Ou seja, mesmo a possibilidade de criar seres se baseia no pressuposto de que existem outros seres dos quais você pode tirar os materiais para fazer aquele. E nunca vai tirá-los do seu próprio pensamento. Quer dizer, pensar uma coisa e fazer com que ela instantaneamente comece a existir, esse é o atributo divino. Começa assim o Gênesis. Deus disse, faça-se a luz. E a luz apareceu. Então, isso quer dizer que a luz era um produto objetivo, físico, do pensamento de Deus. Mas nenhum de nós tem essa capacidade. Você pega aí a cultura, junta a cultura esquimó inteira. Todos os esquimós que já existiram, existem e vão existir. Soma tudo que ele sabe sobre o urso. Junta toda aquela gente em assembleia e pensa, pensa, pensa e faça um urso. O urso não aparece. Isso quer dizer que a característica iminente daquilo que se chama coisa é não poder ser produzido pela força do pensamento. É se impor ao pensamento. E isso é uma diferença, vamos dizer, que é universalmente conhecida em todas as culturas. Não existe nenhuma cultura que confunda o universo com aquilo que ela saiba dele. Nenhuma é tão estúpida ao pensar que não existe, de pensar que não existe nada além daquilo que eles já sabem. Vamos dizer, o que é um pressuposto desse raciocínio. E mais ainda, eu digo, esta ideia, vamos dizer, da onipotência da cultura, é a forma clássica da falsidade, como se demonstra no próprio julgamento de Sócrates. Quer dizer, aquele falatório geral, aquilo que todo mundo diz, aqueles valores culturalmente consolidados, etc., etc., todos eles não são suficientes para dar conta da realidade do indivíduo Sócrates. Não são capazes nem de produzir Sócrates e nem de sê-lo, mas são capazes de matá-lo. Ora, você matar o sujeito faz com que ele cesse de existir? Sim, só daqui para dentro, mas a existência anterior dele você não pode abolir. Vamos supor que você apague todos os indícios de que ele existiu. Eu digo, bom, mas também está indício que tem nas memórias das pessoas. E tem, vamos dizer, os objetos físicos que ele tocou e alterou na sua passagem pelo mundo, etc., etc. Tem, no caso de Sócrates, quando tem os soldados do exército inimigo que ele matou, eles continuam mortos. Se você abolisse a existência anterior de Sócrates, os inimigos que ele matou no campo de batalha voltariam à vida, como se ele jamais os tivesse matado. Então, ou seja, é impossível uma cultura produzir ou até mesmo suprimir um indivíduo. Então, este modo de pensamento do professor Dugin de que a cultura russa ou chinesa tem diferente entendimento do que seja realidade, fato, natureza, objeto. Muito bem. De fato, pode ter muitas teorias diferentes sobre o que seja a realidade, etc., etc. Porém, aonde vive a natureza, a cultura chinesa? Ela vive num planeta, num universo que ela mesma inventou. E esse planeta não é o mesmo onde nós vivemos? Se fosse outro planeta, como é que teríamos notícia da cultura chinesa? Ou seja, se você tomar cada cultura como unidade fechada, como sistema, fazendo com a cultura o que Ferdinand de Saussure fez com a língua, tá certo? Então, por definição, você já determinou que só será objeto do seu estudo aquilo que está dentro das concepções daquela cultura e nada do que esteja fora. Portanto, tudo o que está fora, incluindo o universo inteiro dentro do qual essa cultura começou a existir, tem que ser abolido. Então, para que aquela cultura exista como sistema, tá certo? E para que a cultura como sistema predomine sobre todas as demais realidades, é absolutamente necessário que essa cultura jamais tenha existido. Ou seja, esse tipo de concepção já é psicose. Já é uma coisa que se auto-eletrocuta na hora mesmo que o sujeito disse. Agora, você vê que isso aqui já estava muito claro no julgamento de Sócrates. Quer dizer, no instante em que Sócrates vai lembrando como é que várias pessoas ficaram ofendidas com ele. E ficando ofendidas, começaram a falar mal dele. E como é que isso tudo foi se somando numa rede de mentiras, tá certo? Que não corresponde em nada àquilo que Sócrates fez, disse, ensinou, etc., etc., etc. Para que isto fosse possível, era necessário que Sócrates e essas pessoas estivessem no mesmo lugar. Esse lugar não foi criado por nenhuma delas. Vamos dizer, o próprio a própria existência física da sociedade não é uma instituição social. É preciso entender que a sociedade existe num meio que não é uma sociedade. É um planeta, é uma terra, é um território. Nada disso foi criado por ela. Senão, nós teríamos primeiro uma cultura e daí embaixo dela aparece miraculosamente um planeta. Como é que esse planeta se povoa de outras culturas? É a primeira cultura que vai inventá-las? Quer dizer, nós estamos aqui discutindo realmente com um louco, para que não, realmente não sabe o que está falando. Mas, assim como ele, tem muita gente que pensa assim. E qual é A causa de existir muita gente que pensa assim. A causa é um treco chamado universidade. Um dos jeitos fica 4 anos e sai filósofo. Eu prometi que algum de vocês seria filósofo depois de estudar comigo 5 anos? Ou não? Quer dizer, você é filósofo. Se você, vamos dizer, absorver as grandes questões filosóficas, absorver o valor da filosofia, o modo de vida filosófico e continuar praticando isso e mostrar que é capaz, aí você será um filósofo. Né? Ninguém pode lhe dar um diploma de filósofo. O diploma é apenas o reconhecimento da capacidade para ser alguma coisa. Não é reconhecimento de que você é alguma coisa. Né? Se diploma tornasse você médico, advogado, etc., você jamais poderia deixar de sê-lo. Você jamais poderia perder o registro profissional. Se você perde, é porque se comprovou que você não estava capacitado a exercer aquilo que a própria autoridade declarou que você estava capacitado a exercer. Mas a condição de filósofo de um Sócrates pode ser retirada dele, só não pode. Porque a sua própria personalidade é a sua pessoa real. Então, ninguém pode decretar que ele é filósofo, não é. Esse é um simples dado objetivo que você tem que aceitar. E é esta ideia de que existe uma personalidade efetiva, real, objetiva, que é independente das opiniões que todos têm em volta, é o que Sócrates está provando ali. Então, ainda que todos digam o contrário, pouco importa. Eu sei o que eu fiz. E o que eu fiz está feito. E o que eu sou, eu sou. Então, Sócrates é capaz de ter isto por quê? Porque ele confronta a sua personalidade não com a opinião desse, daquele, ou a opinião da sociedade inteira, mas com a morte. É perante a morte e perante a vida eterna que Sócrates é o que é, e não perante a sociedade. E voltamos então àquele famoso tema do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. Quer dizer, na perspectiva da eternidade, você se torna aquilo que você intrinsecamente é e que nunca foi outra coisa. Porém, na opinião volúvel da sociedade, você pode ser um dia uma coisa, outro dia outra. Então, por trás daquilo que hoje mesmo eu estava lendo um verso de Robert Browning. Eu não lembro como é o verso em inglês, eu só conservei a ideia. Ele diz, aquele que sabe, aquele que faz e aquele que é. 3 almas num só homem. Então, além daquilo que você sabe e daquilo que você faz, tem aquilo que você é. Aquilo que você é se acrescenta àquilo que você sabe e aquilo que você faz. Mas quantas pessoas tem aí? Uma só. Então, a ideia, vamos dizer, de um ser permanente do indivíduo, de um ser que tem uma consistência ontológica, ela só aparece realmente no plano da eternidade. Porque no plano temporal tudo pode mudar. O que você é hoje, você pode deixar de ser amanhã. Mas isto mudou. Quer dizer, a sua natureza mudou apenas a sua conduta. A sua natureza, aquilo que você é, só pode aparecer quando confrontado com o plano de eternidade. Agora, se você não tem ideia na eternidade, se a cultura para você e o movimento da sociedade é tudo, isso é todo o universo, então não há eternidade, não há verdades universais. Curiosamente, o indivíduo que faz essa profissão de fé relativista e culturalista é o mesmo que diz em outro lugar que é cristão ortodoxo e que é o apóstolo do absoluto contra o relativismo ocidental. Então, isso é um charlatão como raramente se viu. Para competir com isso, só Barack Obama, meu Deus do céu. Ontem mesmo estava lendo a notícia de que, eu não sabia disso, quando examinaram, o primeiro movimento birther que existiu foi contra John McCain, porque disseram que ele tinha nascido no Panamá e que, portanto, ele não era um cidadão americano. E ele teve que puxar os seus documentos, a sua certidão originária, etc., para provar que ele nasceu não num lugar qualquer do Panamá, e sim numa base americana que é território americano. Então, da comissão que examinou isso, né, fez lá uma declaração conjunta do Congresso dizendo que, para ser elegível como presidente dos Estados Unidos, é preciso ser um cidadão nativo. E definia cidadão nativo como aquele que nasceu em território americano de pais americanos. Entre os signatários dessa declaração estava quem? Barack Obama. Ou seja, a condição pela qual ele julgou o outro não pode ser aplicada a ele. É racismo tentar aplicar ao Barack Obama o mesmo critério de seleção que foi aplicado por ele mesmo ao seu adversário John McCain. E que foi aplicado não num discurso, não numa opinião, mas numa decisão oficial do Congresso americano. Ou seja, a decisão que o Congresso americano, com a aprovação de Barack Obama, fez da expressão cidadão nativo, não se aplica ao próprio Barack Obama. Então, é mais ou menos o mesmo modo de raciocínio aqui do professor Duguin, onde, olha, a sua existência desmente as suas ideias. Se as suas ideias são verdadeiras, você não existe. Se você existe, você está falando mentira. Por quê? Se existe esse relativismo todo, então que absoluto é esse que você está defendendo? Você vê que esse relativismo é a fina flor da moderna cultura liberal ocidental. É o último rebento. E é a isto que o defensor do absoluto vai se apegar. Então, veja, é a mesma atitude dos julgadores de Sócrates, que o julgavam, então, em nome do quê? Da religião da cidade. Religião, vamos dizer que a sua própria atitude naquele mesmo momento impugnava. Porque se o que vale, vamos dizer, a suprema autoridade é o falatório social, então não há deuses acima da sociedade. E se não há deuses acima da sociedade, então, como é que você pode acusar um sujeito de não acreditar num Deus no qual você mesmo não acredita? E esse é um dos argumentos de Sócrates. Ele mostra que vocês não acreditam em nada disso. Então, quem que estão me acusando de não acreditar? E daí ele mostra que é exatamente o inverso. O único que acredita é ele. Por quê? Ele disse, se você acredita nos deuses e na existência do Hades, quer dizer, da vida após a morte, etc., etc., então você não pode ter medo da morte. Se você tem medo da morte, então é porque você não acredita em nada além disso que está sendo falado agora. Você não tem a perspectiva da transcendência. Agora, se você não tem a perspectiva da transcendência, então aparece o seguinte problema. Você não sabe o que é a morte, eu também não sei. Mas você está agindo como se soubesse, porque você está com medo dela. E como é que você sabe que ela é uma coisa temível e não uma coisa agradável? Como é que você sabe que ela é um malefício e não um benefício? Eu não sei e você também não sabe. Porém, a existência dos deuses nos dá uma esperança de que seja algo melhor. Então é muito mais razoável você estar tranquilo e contente perante a morte do que você estar aterrorizado. Então não faz sentido nenhum você condenar uma pessoa à morte, porque você está fazendo, na verdade, um benefício para o condenado. Todo esse argumento se funda na existência de um mundo para além da sociedade e da cultura. Então, vamos fazer uma pausa aqui, depois nós voltamos. Está dando para acompanhar? Então, vamos retomar aqui. Nós temos aqui várias perguntas. Mas vamos começar com a do Fabiano Rolim. Após a rememoração do mito da caverna, voltei à República, livro 7, para reler aquele texto à luz da abordagem apresentada na aula. Impressionante como a presença de determinada pergunta extrai do texto uma resposta que ainda não havia sido percebida numa primeira leitura. Contudo, observei que quando termina de escrever o mito, Sócrates o interpreta dizendo o seguinte a Glauco, aspas, agora, meu caro Glauco, cumpre aplicar ponto por ponto esta imagem ao que dissemos mais acima. Comparar o mundo que a vista nos revela à morada da prisão e à luz do fogo que a ilumina ao poder do sol. No que se refere à subida à região superior e à contemplação de seus objetos, se a considerares como a ascensão da alma ao lugar inteligível, não te enganarás sobre o meu pensamento, posto que também deseja conhecê-lo. Parece assim que o próprio Platão entendia o mito como uma subida das coisas sensíveis para as inteligíveis. Como conciliar essa visão de Platão com a interpretação dada na última aula? Muito bem. Eu não neguei que Platão propusesse essa subida das coisas sensíveis às inteligíveis. O que eu disse foi apenas que isso não deveria ser tomado, vamos dizer, como uma tese doutrinal acabada, de vez que ela é contrabalançada pelo apelo ao testemunho, no caso do processo de Sócrates, e pela própria imagem da caverna, onde, se a percepção sensível não tivesse, vamos dizer, o seu próprio valor iminente, ela não poderia servir de símbolo da ascensão à realidade inteligível. Ao contrário, a ascensão teria que ser feita na base da negação das coisas sensíveis. Mas note bem que aí você, vamos dizer, abaixo do mundo sensível, existe o mundo do falatório, o mundo da cultura, né? Então, você tem aí não uma subida, mas você tem duas. Quer dizer, você tem que subir desde a ilusão coletiva, social, até as coisas do mundo real, e destas ao mundo inteligível. E essa, vamos dizer, essa primeira subida é geralmente ignorada nas interpretações, pelo menos escolares, de Platão. Tá certo? Então, o que eu vejo é que existe, vamos dizer, uma subida e uma descida. Muitas vezes, vamos dizer, classicamente, se diz que quem operou a descida foi Aristóteles, ao revalorizar as coisas sensíveis, mas elas já estão valorizadas no próprio, na própria linguagem do mito da caverna. De modo que o que Aristóteles fez não foi nada mais do que desenvolver algo que já estava dentro da escola platônica. E por isso mesmo, ele até o fim da vida se considerou um platônico. Então essa oposição mesmo de Platão e Aristóteles não existe. Isso é, o que existe, vamos dizer, é a dialética que é normal dentro da escola. Você vê as coisas de um jeito e você vê também do outro. E essas duas, dois trajetos inversos, eles de algum modo se complementam. Então é isso, eu não estou negando que haja subida do sensível ao inteligível, né? Aliás, que essa subida existe, está, vamos dizer, ainda dentro do próprio aristotelismo, existe a subida, onde você, quando você capta o entre sensível e dele você extrai, entre aspas, né, a forma inteligível, é exatamente isso que você está operando, sem a dimensão mítica que Platão dá à coisa. Mas a diferença que existe aí é mais, vamos dizer, uma diferença de linguagem mitopoética para uma linguagem mais científica em Aristóteles. Não há uma diferença tão substantiva assim. Afinal de contas, quando Aristóteles diz que as formas inteligíveis elas estão nas coisas sensíveis, ele não quer dizer que a coisa sensível seja algo que transcende a forma inteligível. Vamos dizer, a forma inteligível é simplesmente a coisa considerada num outro plano. E esse plano é evidentemente cognitivamente superior do ponto de vista cognitivo. Então você tem a mesma subida. Aí, assim como em Platão você tem também a subida e a descida. Quer dizer, essas coisas nunca podem ser expressas de uma maneira, com as fórmulas doutrinais definitivas. Isso é impossível. Né? Numa das aulas anteriores, nós já vimos que, vamos dizer, a forma da verdade como uma série de teses é uma coisa impossível. Não existe isso, porque essas teses, são conceitos que existem na mente humana. E, veja, a verdade está Como que a verdade, enquanto tal, poderia estar na mente humana, por exemplo, um conteúdo da nossa mente, e se isso implicaria retirá-la, vamos dizer, da própria realidade da experiência onde ela se apresenta. Se a verdade de uma coisa está apenas na minha mente e não na própria coisa, então a coisa é falsa. E foi a minha mente que projetou sobre ela uma verdade. Tá certo? Isso é a mesma coisa que dizer que, vamos dizer, que o universo inteiro é apenas uma ilusão e o nosso pensamento é que é a realidade última. Isso não faz sentido. Agora, aqui, o Jaime Neto comunica, isso não é uma pergunta, é uma comunicação. O Núcleo de Estudos Estratégicos está organizando um seminário sobre Antônio Gramsci e sua filosofia e influência no Brasil. Começaremos com a apresentação do livro do General Coutinho, Os Cadernos da Liberdade. Depois pretendemos apresentar os livros de Gramsci, os 6 volumes do Caderno do Cárcere e os Intelectuais da Organização da Cultura. Blá, blá. Ademais, o editor de Paula aconselhou-me para a introdução sobre o tema a estudar os seus textos sobre Gramsci, A Nova Era da Revolução Cultural e o Anti-Gramsci, além do breve resumo que ele escreveu no Eixo do Mal Latino-Americano. Desse modo, queria saber a sua avaliação sobre essa ideia. Eu acho que seminários estudando Gramsci deveria estar vendo o tempo todo. É o autor mais influente ainda no Brasil, né? Por último, queria pedir alguma indicação bibliográfica sobre liderança e articulação política. Eu vou providenciar isso para você. Não posso, assim, de improviso, não posso te dar, mas uma das próximas aulas eu te apresento isso. Ou então coloco no fórum lá do seminário. Também o próprio Jaime Neto pergunta aqui. Na última aula, um amigo do seminário disse que era professor de Sociologia do Rio de Janeiro. O senhor falou sugeriu a leitura do livro de Nicolas Timashev e Peter Im Sorokin. Eu queria saber se o livro Gilberto Freire Sociologia pode ser também um referencial para ensinar sociologia. Com certeza. Quer dizer, não é uma apresentação assim tão enciclopédica como tem no Sorokin, porque o Sorokin praticamente abordava todas as doutrinas sociológicas existentes, e também não é uma abordagem histórica como a do Timashev, mas é uma abordagem sistemática, resumida, mas muito, muito bem feita. Quer dizer, o Gilberto Freire, ele conhece todos os problemas da sociologia que estão sendo discutidos naquele tempo e ele se orienta muito bem no meio daquilo. Aqui, o Bruno Ariente Ferreira, eu coloco uma dúvida gramatical, se a expressão de vez que é correta. É corretíssimo, pode continuar usando. Olha, em matéria de linguagem, tudo aquilo que funciona é correto. Funciona, ficou claro, funcionou, pode continuar usando. O Carlos Velasco me apresenta uma interessantíssima periodização da história russa. Eu não vou poder ler aqui porque está muito comprido, mas eu acho que você está certo. Eu sugiro que coloque isso aqui no fórum ali do seminário para que outras pessoas discutam. Mas me parece que está certo isso aqui em linhas gerais, né? Beto Moraes pergunta, o senhor não poderia dar um preview da sua investigação a respeito da liberação do Birth Certificate do Obama? Bom, o primeiro detalhe importante é isso que eu acabei de dizer, quer dizer que o critério de definição de quem é um cidadão nativo americano capacitado para ser candidato à presidência e, portanto, presidente, é cidadão nascido no território americano de pais americanos, pais, não só um, né? Então, os dois. E que essa definição foi promulgada oficialmente pelo Congresso com a assinatura do Barack Hussein Obama. Então, não tem barriga me dói. Ele definitivamente, após a publicação da sua certidão de nascimento, mesmo que ela seja falsa, ele afirma que é verdadeira, então, quer dizer, o depoimento dele próprio, dizendo que o pai dele nasceu no Quênia e era... Na época, então, súdito britânico. Então, não cumpre, evidentemente, não cumpre as condições que ele próprio aprovou como sendo, vamos dizer, exigíveis para a prova de elegibilidade. Em segundo lugar, a própria certidão ela contém tantas anomalias que a ideia de aceitar. Eu, num primeiro momento, aceitei como genuína e comecei a raciocinar a partir daquilo. Só dois dias depois é que eu comecei a reparar certas coisas. Por exemplo, uma coisa que não foi destacada, ninguém disse agora, eu que observei, a assinatura da mãe do Obama tem uma emenda. Ela assina Ann Dunham Obama e depois abre uma chave e na linha de cima põe Stanley. Quer dizer, como é possível que uma pessoa se esquecesse do seu primeiro nome na hora de assinar um documento oficial? Será que ela estava muito emocionada de ter dado à luz o futuro presidente dos Estados Unidos? Não é possível. Mais ainda, tem a emenda e não tem nenhuma autenticação da emenda. Quer dizer, um documento oficial, quando é alterado, tem que ter uma averbação ali que diga, olha, ressalva a emenda, papapá, não tem nada disso. Né? Tem a assinatura do funcionário do Registro Civil, que a única coisa que se pode ler lá é ukulele. Ukulele quer dizer cavaquinho. Isso nunca foi nome de gente. Né? Quer dizer, poderia ser no máximo um apelido, mas você imagina o sujeito assinar um documento oficial, assina lá Mané Porcão, Zé das Couves. Né? Isso não vale. Né? Em terceiro lugar, tem o negócio do Jerome Corsi. Jerome Corsi é o cara que investiga o Obama faz 3 anos e autor do livro que provocou a publicação da Certidão de Nascimento. Quando o livro, que não foi publicado ainda, é por encomenda, é só as encomendas do livro, o colocaram no primeiro lugar dos índices de best-sellers durante 3 semanas e a credibilidade da história do Obama começou a cair. Quando chegou em 38%, o Obama ficou aterrorizado. Na verdade, é menos de 38%. 38% é a estimativa mais obamista que tem. Então, deu um apavoramento geral e eles pariram do nada essa certidão de nascimento. E a primeira coisa que o Jerome Corsi observou, primeiro o Jerome Corsi disse, quando ele viu a certidão, falou, bom, agora o cara está ferrado mesmo. Né? Um dos motivos disso é o seguinte, tem duas meninas gêmeas que nasceram um dia depois do Obama e foram registradas 3 dias depois e o registro dela está com um número inferior ao do Obama. Note bem que isso aí não são folhas separadas que são arquivadas, isso é um livro de registro. As páginas do livro não se movem para trás espontaneamente. E tem uma outra coisa pior. O Obama foi adotado por um cidadão indonésio, o tal do Lolo Soetoro, e pela lei americana, toda adoção tem de ter um aditamento na certidão de nascimento. Então, a partir daquele momento, fica constando que os pais dizem, agora, fulano. E não tem esse aditamento na certidão do Obama. Quando não há aditamento, a certidão de nascimento é inválida. Ela se não tem o aditamento da adoção, mesmo que fosse genuína na origem, essa certidão seria legalmente inválida. Ainda tem todos aqueles testes que o pessoal fez destacando camadas. Na verdade é que a compressão do arquivo PDF pode produzir camadas acidentalmente, quer dizer, a máquina produz. Porém, nesse caso, houve um detalhe que eu observei e que também ninguém destacou até agora, é que é o seguinte, quando você separa, a maneira de separar é muito simples, cada um pode fazer em casa. Né? Você copia o PDF da certidão, o PDF, não o JPG, lá no site da presidência americana, para saber que está lidando com o documento oficial. Daí você pega esse programa LibreOffice, que é o antigo OpenOffice. E você vai lá no OpenOffice e abre o PDF com o programa com a ferramenta de desenho. Aperta lá, desenho, e daí você abre o PDF. Na hora que abrir o PDF, você quica nele e arrasta. Na hora que se arrasta, desdobra em 2 camadas. Isso poderia ser explicado como um efeito acidental. Porém, tem um detalhe. A separação, realmente você vai separar texto de ilustração, porque tem uma camada que é, vamos dizer, inteligível por um programa de leitura e a outra que não. Só que em vez de separar texto e ilustração, o que aconteceu é o seguinte. Separa as assinaturas do texto com os dados do Obama. E quando separa as assinaturas, a assinatura da mãe do Obama parte em dois. De um lado está Ann D, com D. Né? e do outro lado está o restante do nome dela. Ora, sabendo-se que depois ainda houve emenda, que foi acrescentada Stanley depois, né, o que fica aparecendo é que se pegou uma certidão qualquer de uma senhora chamada, sei lá, Ann Davis, por exemplo, né, e apagou o seu resto e emendou o nome da mãe do Obama. É isso que fica aparecendo. Quer dizer, que tem alguma coisa errada na assinatura da mulher? Realmente tem. Tá certo? E parece que, então, que a alteração é bem grave. Pior, quando você desdobra, isso aqui é significativo, e isso eu nem tive tempo de escrever ainda. Quando você desdobra, o número de registro está em cima à direita. O começo do número fica na folha em branco. E o último algarismo, que é 1, vai para o outro lado, que é a folha verde. Né? Vocês vão, façam o teste em casa. Tem uma folha verde, que é a folha de marca d'água, né, que é a folha do livro do registro mesmo. E o outro, sai, todos os dados estão numa folha em branco. O número fica, vai para a folha em branco e o último algarismo fica na folha verde. Numa das análises que os especialistas em computação gráfica fizeram, alguém observou que o último algarismo estava impresso em letra mais clara do que as outras. O que não tem cabimento, porque isso é um carimbo rotativo. Né? Ou seja, quando você puxa o carimbo de volta, os números voltam para a almofada de carimbo, molham, né, e avançam o número e carimba. Então, por que o último número teria que ser em tinta mais clara se ele foi impresso todo de uma vez, se não foi montado? Né? Então, há uma sugestão de que o último algarismo foi montado depois. E isto parece ser confirmado pelo desdobramento. Quando você puxa a imagem para um lado, a folha verde com o número 1 e o outro lado a folha branca com os demais números. Que há uma irregularidade nos números está comprovado pelo caso das duas meninas que o Jerome Corsi descobriu. Então eu falo, olha, eu lamento ter acreditado na autenticidade desta coisa num primeiro momento. Né? Porque é aquele negócio, parece inverossímil, que a Casa Branca não vai soltar uma falsificação grosseira, etc, etc. Mas muito bem, esse negócio de você fazer um crime inacreditável para que ninguém acredite, isso aí já é mais antigo que andar para frente. Eu me lembro no tempo que eu convivia com o pessoal do Idris Shah, aquele bando de charlatão, essa era uma das técnicas deles, fazer um crime inverossímil. Então, um dos crimes que eles inventavam era o seguinte, eles marcavam um encontro de sufis na Turquia, diziam, vamos lá, vamos fazer danças de derviches, etc, etc. O pessoal achava aquilo maravilhoso. Né? Vamos fazer virar ali, rodopiar até cair, daí nós vamos enxergar Deus, Deus vai falar com a gente. Então, eles ficavam lá rodopiando que nem os idiotas, né? Faziam mil e uma preces, ejaculatórias, concentração, etc, etc. E na hora de ir embora, o chefe chegava para eles e dizia, olha, faz um favorzinho para mim. Você pega aqui esse tapete que eu comprei e quando você chegar lá em São Paulo, você entrega na rua tal, número tal para mim. Só que eles faziam isso com 2.000, 3.000 discípulos. Então, do dia para a noite, você montava uma loja de tapete contrabandeado sem que ninguém pudesse falar nada. Quer dizer, é o crime inverossímil. Quem é que vai... Mas para você montar uma loja de tapete, mobilizar 3 mil pessoas é inverossímil, e por isso mesmo eles faziam. Né? Então, esse negócio do inverossímil, né? Por exemplo, se você acha verossímil que um senador assine, né, a declaração oficial do Congresso dizendo que o candidato tem que ser filho de pais americanos, sendo que ele próprio não é, é inverossímil. E, no entanto, foi exatamente isso que o Obama fez. Então, apostar na inverossimilhança, fazer aquilo que ninguém espera que você faça, fala, olha, isso aí não é um truque tão requintado assim, é? Então, André de Oliveira pergunta, na apostila, o problema da verdade é a verdade do problema? No item, na pergunta, o fundamento de todos os juízos é um juízo? Interrogação. O senhor dá o seguinte exemplo. As tartarugas têm cascas. Fundamenta esse juízo nas definições de tartaruga e de casca, que são juízos. Mas fundamenta essas definições na observação, que não é juízo, de tartarugas e cascas, que também não são juízos. Então, isso aqui é uma coisa é uma coisa fundamental. Quer dizer, se não fosse possível, né, eu basear um juízo na percepção e a percepção no objeto, o próprio juízo seria impossível. Né? E esse aqui, vamos dizer, é o grande erro desses Wittgensteins e outros, que eles praticamente tomam a linguagem como se fosse a única realidade. Né? Vamos dizer, o que é comum, porque vivem num ambiente verbalmente carregado, onde as pessoas falam o tempo todo, né, intercâmbio de textos e conferências, etc., etc., é o único alimento que eles têm. Rarissimamente você vê uma dessas pessoas, desse tipo de ambiente, né, raciocinar algo a partir de uma experiência pessoal profunda. Tanto que, se você pegar a obra do Wittgenstein, todos os exemplos que ele usa são tudo exemplos inventados. Por exemplo, suponhamos a frase, né, como essa, as tartarugas têm cascas, não? Ou a vassoura está atrás da porta. Né? Eu digo, mas espera aí, nunca, um exemplo tirado da linguagem efetiva, por exemplo, da linguagem poética, da linguagem de um romancista, ou de coisas que as pessoas realmente disseram, nunca uma coisa baseada na realidade, tudo tem que ser hipotético. Se você só trabalha com exemplos hipotéticos, ele não está, em primeiro lugar, ele não está estudando a linguagem verdadeira, ele está estudando uma linguagem que ele montou na sua cabeça para os fins da sua exposição. Claro que é lícito você, de vez em quando, usar o exemplo inventado, mas não sempre. Né? Agora, se você inventa milhares de frases, tá certo? E essas frases já são montadas para exemplificar o que você mesmo está dizendo, então você não está estudando a linguagem de alguma maneira, você está inventando. Tá certo? E é curioso o seguinte, que o Alexandre Dugin, ele contesta ali uma coisa que eu disse, ele está dizendo assim, que de uma definição não se pode jamais deduzir que a coisa definida exista. Bom, isso é uma regra elementar e lógica, eu não vejo como discutir isso, e todos os tratados de lógica dizem a mesma coisa. Então, só se abolirmos a lógica, para isso seria preciso quebrar a casca da definição e analisar as condições requeridas para a existência da coisa. Caso essas condições não se revelem autocontraditórias, excluindo em limine a possibilidade da existência, ainda assim essa existência não estaria provada. Seria preciso, para chegar a tanto, colher do mundo da experiência dados factuais que não somente a comprovem, mas que confirmem sua plena concordância com a essência definida, excluindo a possibilidade de que se trate de outra coisa bem diversa, coincidente com aquela tão somente em aparência. Esse critério é usado em toda e qualquer investigação científica no universo. Né? E mais ainda, não há outro. Né? Daí responde Dugin. Este é um tipo de abordagem positivista, completamente descartada pelo estruturalismo e pelo Wittgenstein tardio, no livro Investigações Filosóficas. É uma afirmação filosoficamente ridícula e muito ingênua. Mas todas essas considerações são detalhes de pouca importância. Então, e daí muda de assunto. Eu digo, opa. Quer dizer, peraí, Wittgenstein descartou? Não. O máximo que Wittgenstein pode ter feito é dizer alguma coisa contra isso. Mas tomar, vamos dizer, qualquer afirmativa do Wittgenstein como definitiva, quer dizer, um critério que é usado em todas as ciências, daí vem o Wittgenstein falar algo contra, aquilo acabou. Está refutado automaticamente, só porque Wittgenstein disse. Né? Mais ainda, você nem se dá o trabalho de citar o trecho onde Wittgenstein disse aquilo. Ele cita somente o título do livro sem dizer onde está aquilo. Então, isso quer dizer que isso é puro dropping names. Você querer me impressionar com o nome de Wittgenstein, como se eu fosse capaz de me impressionar com Wittgenstein, que é um autor que, sem brincadeira, eu sempre considerei de quinta categoria. Tudo que eu li de Wittgenstein, para mim, foi uma decepção. É uma coisa assim que jogaria nos olhos das pessoas à primeira vista, mas quando você vai ver, são coisas que não fazem o menor sentido. E, quer dizer, particularmente, essa teoria dos jogos de linguagem, que eu já examinei aqui neste mesmo curso meses atrás, e já demonstrei que isso não faz sentido. Quer dizer, peraí, eu ouvi quem está, eu vou lá, examino criticamente, analiso, papapá, chego à minha conclusão. Né? O homem que pega o Wittgenstein e vem esfregar na minha cara como se fosse uma autoridade. Quer dizer, um preceito de método científico elementar que é usado em todas as ciências há muito tempo e que não se conhece outro, aliás, é de repente impugnado por algo que Wittgenstein disse, mas o que é isto? Então, quer dizer, ele está dando para o pressuposto o que quer que Wittgenstein tenha dito, e que ele nem sequer cita, é a palavra final e que é uma verdade universalmente reconhecida. Quer dizer, que aquilo que eu disse assim, é uma coisa primária, todo mundo sabe que não é assim. Né? E o que, que é isso aqui? É novamente o argumento erístico. Quer dizer, você está dando como de, vamos dizer, aceitação universal uma ideia que você nem mesmo cita, uma ideia escondida, né? E que não é de aceitação universal de maneira alguma. Você está agindo como se Wittgenstein fosse a última palavra. Quer dizer, depois do Wittgenstein não se pode mais praticar a ciência nesse sentido, mas todo mundo continua praticando. Né? Então, qual é a influência do Wittgenstein, né, em física atômica, por exemplo? Algum físico está ligando para o que Wittgenstein disse? Né? Que estupidez é essa? Quer dizer, se eu quero conhecer, vamos dizer, os processos cognitivos que produzem algum resultado, eu tenho que estudar, vamos dizer, aquelas investigações que produziram esse resultado e basear a minha epistemologia nisso aí, e não simplesmente num jogo verbal qualquer, numa contestação verbal da possibilidade de alguma coisa que existe. Quer dizer, se você vier para mim e provar verbalmente, por exemplo, que eu não existo, eu não vou ficar muito impressionado com isso, né? E quer dizer, esse negócio de argumento de autoridade, dropping names, e o argumento erístico de fingir que está falando em nome de um consenso universal, que, quando na verdade o consenso não existe, isso aí, vamos dizer, mostra uma desonestidade assim, mas tão, tão pueril, tão grosseira, que ó, não é que dá vontade. Ele diz, ele diz que se faz de superior o tempo todo, dizendo que está com vontade de abandonar o debate. Está com vontade de abandonar o debate porque está apanhando, não sabe o que dizer. É burro, né? Metido, presunçoso. Então, não quer passar vergonha. Ah, então vou embora. É como o João Pedro Stedler, né? Que depois que foi suficientemente humilhado no debate, ele disse, se eu soubesse que ia ser tratado assim, não viria aqui. Eu disse, você fez muito bem, não ia ter vindo mesmo. Passar vexame, tá certo? Então o cara está vendo o vexame, então decidiu sair arrotando importância, né? Aquele negócio, eu fui lá e meti a cara na mão dele. É mais ou menos assim que o cara está fazendo, pô. Quer dizer, agora, que o guru do líder de uma potência mundial do tamanho da Rússia seja burro assim, metido e farsante, ora, eu, sinceramente, pô, eu não posso dizer que é uma decepção, porque em matéria de vigarice, eu já vi tudo, estou acostumado com isso. Se fosse o contrário, se aparecesse aqui um homem honesto, sério, que não fica fingindo consenso universal que não existe, né, e não fica exibindo nomes para me impressionar, aí sim eu ficaria espantado. Né? Mas esse tipo de vigarista eu estou bem acostumado. Ademais, seria o caso de perguntar como você concilia todo esse relativismo absoluto, onde só existem culturas, jogos de linguagem, etc., etc., né, com o absoluto de que fala a tradição e do qual você se proclama um apóstolo. Quer dizer, o que, que você tem a alegar contra o relativismo ocidental se você o subscreve ao ponto de colocá-lo acima de qualquer realidade objetiva? Quer dizer, que o culto que esse cara faz do relativismo é se o relativismo é superior, não pode ser contestado, não existe nenhuma realidade acima dele. Ele fala, mas se tudo que existe é o relativismo, meu filho, então o Rockefeller tem razão. Né? A não ser que você diga, bom, o Rockefeller tem a cultura dele, eu tenho a minha, nós temos a única coisa. E raciocinar como Richard Rorty, quer dizer, as nossas diferenças são irredutíveis, não podem ser trabalhadas pela razão, e são só no resto nós juntarmos nossos amigos e atacarmos nossos inimigos. Então, é o raciocínio pragmatista do Richard Rorty, é exato. E só pode ser nesse sentido que ele está argumentando. Só que isso é incompatível com todo o ensinamento tradicional do qual ele se diz um representante. Como é que você vai dizer um negócio desse para o René Guénon, por exemplo? É impossível. Isso significa o seguinte: o professor Dugin desistiu de qualquer obrigação de coerência. Aliás, ele diz que o faz. Há um trecho onde ele diz: nós, vamos dizer, ao racionalismo ocidental, nós opomos o irracionalismo, a paixão, ou não sei o que. Então, tá bom, então eu não entendi. Então, o que você está debatendo? Então, não, certo, não é você debater, você tem que bater em mim. Debater, não é debater, é bater. Você tem que vir aqui na minha casa, me encher de porrada, e daí eu entendo o que você está fazendo. Se é para partir para irracionalismo, de partir para as vias de fato, então por que não parte logo? Né? Porque fica fingindo que está debatendo racionalmente, quando no fim nós sabemos que você não acredita em nada disso e que você só acredita, é assim, é num negócio, uma vontade de poder. Essa é outra coisa. Ele toma a vontade de poder como sendo realmente uma espécie de realidade última. Quer dizer, não há divergências teóricas sanáveis, a razão nada pode fazer, e só o que existe é a vontade de poder. Esta é a realidade última. Eu digo, então você é um discípulo de Nietzsche? Hã? E você diz que você é anti-ocidental? Você vê que, olha, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Benjamin Worth, Edward Sapir, Lévi-Strauss, mas isso aí é a cultura ocidental modernista, hã? E você diz que está contra? Não, você não está contra, você é um representante dela. Quer dizer, a mente dele foi inteiramente formada em Paris. Ele não é um patriota russo, ele é um intelectual parisiense, fingindo de patriota russo. Então, é essa, vamos dizer, a conclusão que nós temos que chegar, não ver outra. Eu nunca vi uma mente tão mal formada na minha vida, sem brincadeira. Claro que ainda vou ter tudo o que eu estou dizendo para vocês, ainda vou ter que escrever durante a semana. Então tá, por hoje vamos parar por aqui. E vocês, por favor, me avisem se vocês concordam com a proposta de que eu declare como doações as contribuições que vocês estão fazendo ao seminário. Se não, eu durante 6 meses eu vou levar um prejuízo monstro aqui. E a gente não pode se dar o luxo de fazer isso, que nós estamos agora montando a nossa equipezinha aqui, montando um instituto, o Inter-American Institute, e tudo isso exige muita despesa. Então, por favor, aceitem esta minha proposta e me mandem recadinhos. Eu não concordo que as minhas contribuições ao seminário sejam declaradas. Ou então, as minhas contribuições ao seminário são... Só essa frase, minhas contribuições ao seminário de filosofia são doações. Ponto final. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.